andrecedesmoral.com.br. Vamos a mais tocada do momento. Sucesso do Vaqueiro Viana. Se você não me quer, é bem melhor falar. Meu silêncio me machuca e me faz chorar. Só usou e jogou fora os meus sentimentos. Se estiver em outra, que custa dizer? Sei que a verdade dói, mas tenho que entender. Todo tempo que passamos foi perca de tempo. Errar uma vez é humano. Errar outra vez é engano. Mas se um dia você me ligar e chorando pede o meu perdão, nem por um milhão, nem por um milhão. Mesmo se você me prometer que pra sempre vai ser meu mozão, nem por um milhão, nem por um milhão. Não há dinheiro que apague a sua traição. Explosão! E a música nova do Viana cantou. O vaqueiro que tá nas cabeças, papai. Se você não me quer, é bem melhor falar. Seu silêncio me machuca e me faz chorar. Só usou e jogou fora os meus sentimentos. Se estiver em outra, que custa dizer? Tem que a verdade dói, mas tenho que entender. Todo tempo que passamos foi perca de tempo. Errar uma vez é humano. Errar outra vez é engano. Mas se um dia você me ligar e chorar, apague a sua traição. André Cidinho.